Cinéfilos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui, agora com um nome oficial. O nome oficial do podcast agora é Pod Falando. Ai, caramba. Ai, gente, e esse nome? Esse nome, né? Eu pensei a tarde toda e veio isso, né? É o que temos. É o que temos pra hoje. Tá ótimo. É. Aqui é o Rafinha e a Fox será a nova rei dos filmes de herói. É, mãe. Opa. É. Pesado, hein? Pesado. Foi intenso, mas hein? Aqui é o Paulo Nira e com tanta linha cronológica eu não sei mais que linha temporal estou. Ai, caramba. Ai, aqui é o Juninho. E eu prefiro o universo cinematográfico da DC do que o da Marvel. Olha aí! Esse aí chegou pra polemizar. É assim que eu gosto. Polêmico. É convidado que chega pra polemizar. Mano, rapaz. Ai, caramba. Muito bem, cinéfilos, nerds. Estamos aqui para discutir aqui o futuro, a atualidade aí dos filmes de herói, cara. Tivemos tantos filmes de herói esse ano de 2017, teremos muito mais em 2018. E são filmes cruciais de 2018, tanto para Marvel quanto para Fox e principalmente para DC. Exatamente, DC, pelo amor de Deus. Cara, só me tirem uma dúvida aqui. A DC só vai ter um filme, né? Até agora, pelo menos. Vai que eles criam um Esquadrão Suicida, né? Do nada, né, cara? Ficou pronto em tipo 2 meses. Uhum. Ficou mas... E olha no que deu, né? E olha no que deu, né, caraca. Fiz um filme em 2 meses e olha no que deu, né? É tipo um vídeo no YouTube. Ou um clipe da MTV, né? É. O filme inteiro, o diretor tava com aquele ácido valendo, assim. Uhum. Mas é... Caraca, é tipo... O Aquaman, cara, eu falei isso porque ele vai ser crucial pra definir todo o futuro dos filmes da DC, cara. Porque, tipo, se der muito certo, provavelmente eles vão continuar só com os filmes separados, né? Porque a Mulher Maravilha deu muito certo. Se o... A Maravilha foi porrada, bicho. Exatamente. O Liga foi o que foi. E se o Aquaman... É, o Liga da Justiça foi bom. Olha aí, ó. Olha aí. Era um detalhe que, tipo, no podcast passado, né, a gente falou lá de Liga da Justiça e provavelmente todo mundo achou que a gente esculachou o filme inteiro, né? Que foi o que a gente fez, 90%. Mas tem um que defende, tu entendeu? É, bicho, eu tinha que ter um pra defender, né, cara? Devia ter te chamado. É isso que eu tava pensando. Quando ele falou que ele prefere o universo da DC e tal. Uhum. Eu falei, porra, ele devia ter participado. Porra, é verdade. Inclusive, um pouco antes da gente gravar, eu lembro que eu tava falando com o Rafinha. E eu falei, pô, cara, eu saí até, tipo, satisfeito da sala e tal, assim. Saí ok, foi divertido, me diverti o filme. Mas depois, maluco, quando começou o podcast, todo mundo quebrando o pau, maluco. Deu não. Não vou. Não vou botar no meio, né? Eu te confesso que eu saí feliz, né? Primeira vez que eu assisti, eu saí feliz. A segunda vez que eu assisti, eu saí mais feliz ainda. Caraca, olha aí. Amanhã eu vou ver de novo. O cara veio 3 vezes. Caraca, eu tô prometido pra ver a 4, bicho. Eu tô indo feliz, entendeu? Esperando o mundo. Não vamos estragar os sonhos. Não vamos estragar os sonhos do Juninho. Parabéns. Não, olha, eu vou te falar o meu pensamento, porque eu falo isso. Porque, por exemplo, eu sou muito fã da DC. Muito, muito. Sempre fui, real, desde Super Amigos. Eu sou da idade de ter visto Super Amigos na TV. E, cresci com isso minha vida. Marvel, pra mim, era Quarteto Fantástico e X-Men na década de 90. Né? Então, que é o que não funciona hoje, né? Uhum. Entendi. É, E, tipo assim, quando eu cresci, aí veio o desenho do Batman, né? Antes veio os filmes do Tim Burton. E, tipo assim, Batman é meu herói preferido, tal. E É nóis, quando entrou o... E pra mim era isso, né? Só que, tipo assim, quando entrou o Homem de Aço, o primeiro filme do Zack Snyder, cara, eu acho que foi a primeira vez que eu consegui ver que dava para fazer um universo. Mas foi a primeira vez que eu consegui também gostar de Super-Homem. Caraca. Pois é. Eu não gostava nem um pouco do Super-Homem. E, tipo assim, cara, quando eles fizeram Batman vs Superman, pra mim, eu me entreguei de coração. Foi quando eu me entreguei de coração. Eu digo, É bicho, aí que já tá. era, saca? Já era. Tá certo que meu coração quebrou com o Esquadrão Suicida. Não, mas peraí, tu gostou daquele Batman? Tudo bem do Bruce Wayne, mas daquele Batman? Não, meu Batman preferido é o Christian Bale, cara. É, sem Não, dúvida. não Ah, tem como. Não, calma, olha, calma. eu vou dizer uma coisa aqui. Eu Calma, mas. também me entreguei pra DC no Batman vs Superman. Eu fiquei de joelhos quando eu saí do cinema falando, eu finalmente vi um filme digno aqui. Mas depois que eu saí, que eu vi a Liga da Justiça, eu falei, DC, eu vou embora. Não quero mais você na minha vida. Porque, Mano, eu não porra! sei. Eu estava com esse sentimento quando eu saí de Esquadrão Suicida, tu entendeu? Só que assim, apesar do filme ter sido muito ruim, pelo menos Esquadrão Suicida, e isso que eu acho muito bom da DC no cinema, da Warner, né, no caso, eles conseguem fazer os personagens ficarem muito fiéis. Então, tipo assim, bicho, tu pega a Arlequina do cinema, é incrível, cara. É incrível. É incrível, não, sério, Foi o maior acerto daquele filme, né? Ela por mais que e vocês o não pistoleiro. gostem da DC, ela é incrível. O pistoleiro tá muito bom. Eu não gosto do Will Smith. Caralho! Eu não sou Caraca! fã do cara. Eu não. O pistoleiro para mim era um personagem meh, entendeu? E tipo assim, Personagem bizão, né? eles conseguiram fazer um personagem porrada, saca? E, tipo assim, a caracterização da Katana, a caracterização até Sim, do Katana Killer foi foda. Croc, Não, ficou bem muito demais. legal, saca? Só que, assim, eu também curti o Joker, também curti o Coringa. Só que Eita, aí já é outra discussão. é outra discussão que eu não vou entrar agora, tá bom? Epa, Enfim. MC Guimê é meio complicado. MC Guimê tenso, né, pai? Mas, tipo assim, o que eu achei muito interessante foi o quanto a caracterização salvou o filme. Saca? Até a Amanda Waller, cara, tava boa. Sim. Porra, Amanda Waller ficou. Meu Eu Deus, como tinha assim? medo da Viola Davis naquele filme. Ela entrava em cena, eu ficava, opa, vai dar merda. Eu já sabia isso, né? Tu sabe disso. A caracterização dela é bem. Deles todos são bem foda, né? Todos, cara, até da magia, que é uma porcaria, é interessante, apesar de ser um personagem que eu nunca tu sabia da existência até esse filme. Mas, tipo assim, agora, Deve ser um mano, Wolf do. Caralho, é tipo o Lobo da Estepe, cara. mesma coisa. Só que eu ainda acho que a magia ainda tá melhor visualmente do que o Steppenwolf. Porra, com certeza. Vai Não criar sei, cara. Eu polêmicazinha aqui. gostei do Lobo da Estepe. Assim, do Oi, visual, tu entendeu? É, mas eu Você sou. devia estar naquele podcast, cara. Você Eu devia não quero estar, ser cara. polêmico, cara, mas eu acho que eu já tô sendo aqui no Ele grupo. ouviu já? Não, Já não ouviu? ouviu. Não ouviu Não, ainda. não ouvi, cara. Caraca, ele vai querer Beleza. bater muito na Agora sim, gente. uma coisa eu tenho que falar. Mulher Maravilha foi incrível. Sim. E foi o que deu aquela respirada no universo da DC, que é o que me faz pensar que a DC ainda tem muita coisa boa para fazer. Sim. Stop! Why did you say that name? It's his mother's name. It's his mother's name. Como eu falei, né? Tipo, eles tinham entregado lá o Batman vs Superman e tal, amei pra caralho e tudo mais. Aí chegou a Mulher Maravilha, eu assisti, achei foda também, Amazonas, meu Deus do céu, pode me levar. Mas aí Ha foi foda, cara. Ele me chama de Motherbox e me leva, mano. É, né, cara? Exatamente. Não, mas olha, é muito interessante. Eu vou um negócio que eu tava reparando. Eu tava pesquisando a nota do Rotten Tomatoes, né, da Liga da Justiça. Uhum. Eles deram... A última vez que eu vi, tava 41%. Uhum. Ruim, né? Lógico. Porra. Só que o público deu 85%. Sim. Uhum. E o que eu tava achando muito interessante é que, tipo assim, o pessoal Malditos gostou Marvete. Do filme. O pessoal... o pessoal gostou. Sabe que tem muito filme cult que acontece isso. Na estreia tá tipo com 30, depois de muito tempo aí, a gente vê que o filme chega a 80, 90. O Profissional é um deles. É, pois é. Aí, tipo assim, eu fiquei... Caraca, é verdade. Eu fiquei... Qual que tu falou? O Profissional. Antiguinho. Com o Jean Renault, né? Luc Besson, isso. Assisti um dia... Porrada esse filme, cara. Assisti um dia desde esse filme... Eu não tinha visto, não sou muito de filmes antigos. Enfim. É, e tipo assim, o e eu acho que deu essa... A Liga da Justiça, cara, eu sinceramente não achei um filme ruim. Na real, achei um filme bom. Só que eu acho que a grande questão... Graças a Deus, Zack Snyder não está mais... Caraca, mais à frente olha de aí, nada, saca? Olha a heresia aí, cara. Snyder... Eu sou fã do Zack Snyder, bicho. Eu gosto de Sucker Punch, saca? O legal é que tu mete a cara mesmo a falar, cara. Isso é legal, isso é legal. Isso não, é legal. Tipo assim, eu gosto de Sucker Punch. Pra mim, o Watchmen é uma obra de arte, saca? Madrugada dos Mortos, bicho. Madrugada dos Mortos que ele fez é incrível aquele filme, cara. O primeiro filme que eu... Você odeia ele na DC, diga. Porque o cara, ele... Eu não sei o que deu no complexo de Deus que ele tem na vida dele, dele fazer o que ele fez. Porque, por exemplo, olha, em relação ao Homem de Aço, foi um filme porrada que ele conseguiu transferir uma ideia, essa ideia messiânica, né, do Superman, que eu achei muito louco isso, que ainda é trabalhado, que eu acho que não vai ser mais trabalhado a partir de Liga da Justiça. Difícil! É, não, mano, aquela cena pós-crédito, a gente pode falar das cenas pós-crédito? Isso aqui eu pode, vou falar. Pode. Ele, a gente zoou pós-crédito no podcast. Não, que ele corre com flash, aquilo é a prova viva de que ele, entre aspas, desceu, se, né? Desceu. Se reduziu ao resto. Então, aquela, aquela onda messiânica dele aparecendo com a pose de Jesus na cruz, não vai mais rolar. Caraca. Saca? Pois é. E tipo assim, isso foi legal em Homem de Aço, foi legal numa parte de Batman vs Superman, mas não foi legal no resto. Então o cara, ele conseguiu, ele quase... Mano, ele quase quase estragou o filme inteiro, saca? Aquela... a minha mãe é Marta. Pô, pronto, acabou. A gente é amigo desde sempre. Olha, eu defendo a Marta. Eu defendo a Marta, mas não dá pra... É o que eu não defendo no filme, bicho. Eu defendo qualquer... Eu defendo tudo no filme. Até o Lex Luthor, que ninguém gosta. Eu defendo porque eu curti. Eu gosto do Lex Luthor. Eu gosto também. Mas, muito louco, cara, aquele. A muito Marta, cheirado. Saca? Uhum. A Marta não desceu, bicho. Assim, nada contra as mães, nada contra não, a Marta. Não temos nada contra mães aqui, calma. Então, nada contra ninguém, mas égua, bicho, não rolou, saca? E é esse o meu problema. E é isso que ele quis fazer com Liga da Justiça, saca? Ele quis deixar um negócio mega profundo em que, ok, é legal você pensar nos filmes de quadrinhos, nos filmes que vêm dos quadrinhos, até porque os quadrinhos, eles fazem isso. Eles te incitam a pensar muito. Só que ele deixou um negócio, assim, muito lento, ele deixou um negócio que o pessoal não entendeu, e, tipo assim, o que eu tava analisando é que as pessoas, em relação a filmes de quadrinhos, elas vivem épocas. A gente tá numa época em que a gente vive a realidade da Marvel. É, com certeza. Tanto é que tem gente que fica com medo e quer copiar a Marvel, né? Pois é, ele veio assim com voadeira, pai, no peito, querendo um negócio completamente diferente. O pessoal estranhou, tu entendeu? Uhum. Em personagens que não eram assim, porque tu pega Deadpool, um personagem extremamente extremamente violento, que todo mundo sabe que é violento, tu bota um filme pra maior de idade, que nem é pra maior de idade, 16 anos não é maior de idade. Tu bota um filme do jeito que é, tu entendeu? Mas é o personagem. O personagem pedia. Uhum. Se tu fizesse um filme pra 13 anos do Deadpool, não ia fazer sentido. Tu entendeu? E por isso que deu. Não dá pra fazer o que eles fizeram, né? Não, não ia. Agora tu pega um filme do Batman, que é, entre aspas, Batman vs Superman, Liga da Justiça, que é pra ser pra 13 anos, e tu bota uma profundidade, tu bota a bunda no Netflix, tu bota o negócio, o cara fica, entendeu? O cara fica, o que que tá acontecendo aqui? É Batman vs Superman ou eu vim discutir a existência do universo aqui, sabe? É, era essa coragem que eu admirava. Admirava muito na DC, mas... Não, mano, eu acredito assim, a gente que é cinéfilo, a gente que acompanha filme, a gente que procura essa profundidade em séries e filmes, ok, você vai gostar, da forma que a gente gostou. Uhum. Agora, mano, tu pega isso pro povão, cara, que vai pro cinema pra comer pipoca, entendeu? Você não sabe nem que filme tá indo ver. Que é... Exatamente. Chega na hora, aí, opa, vou assistir. Aí entra um detalhe importante que tá falando aí, tipo, mesmo assim, tipo, mesmo a DC mudando todo o tom dela, ainda não levou as pessoas pro cinema, cara. Teve a sucesso de bilheteria no Brasil, porque o DC Nauta aqui do Brasil, ele é foda. É como... Tem vários reviews que eu vejo que, tipo, os caras falam que o fã brasileiro da DC, ele representa. Porque ele sempre... Pô, Esquadrão Suicida foi um recorde aqui, né? E depois a Liga foi um recorde aqui também, entendeu? Só que lá fora, quando chegou lá fora, caiu. Aí, tipo, saca, não levou ainda as pessoas pro cinema. Mesmo sendo divertido, mesmo sendo engraçado. Beleza. Não, eu tô dizendo que por enquanto ainda é isso, porque aí foi o primeiro filme que eles adaptaram essa fórmula da Marvel, digamos assim. Uhum. De fazer uma coisa mais descontraída, uma coisa um pouco mais colorida, até, diria eu. E... Sim. Mas o público vai começar a se chamar por si próprio, entendeu? A pessoa, aquele próprio cara que saiu de casa pra assistir um filme qualquer no cinema, dedicar com a Liga da Justiça assistindo, não tá entendendo nem o que tá se passando ali. Ele vai chegar pra um amiguinho que tá do mesmo jeito e vai falar, pô, vai ter um filme divertido lá da Liga e tal, um novo filme da Marvel. Super legal. Isso vai se comprando, cara. É verdade, mas só que entra outro detalhe que a gente vai voltar pro assunto agora que a gente tem esse tipo perdido ali. É, o Aquaman, cara, do James Wan, que a gente até falou no passado, que... Será que o James Wan vai fazer um filme divertido, bicho? O cara que ele tem uma experiência ali no terror, também tem experiência na ação, ele já ficou meio puto lá com o negócio da bolha de ar lá. Aí ele falou assim, no meu filme não vai ter esse negócio de bolha de ar, não. Graças a Deus, graças a Deus. Aqui vai todo mundo... Aqui vai se comunicar de jeito diferente, não vai ter isso. Então, vai provavelmente... ter aquela telecinese que tinha do Super Amigo. Caraca, é igual. Aí eu me apaixonaria de novo pela DC, cara. Porque, bicho, seria foda, meu. Seria foda. Não, olha, e é bem capaz, porque eles estão resgatando umas coisas do passado. Tu viste que o tema de Batman era do desenho, né? Sim. Uhum. Liga da Justiça apareceu. Era o tema do Batman lá do Tim Burton, cara. Foi muito foda. Mas não era do desenho também? Não, será que eu errei? Não. Acho que é do Tim Burton aquele tema. Até porque é o mesmo compositor, depois que eu fui me tocar. Uhum. E também foi legal que eles utilizaram também a mesma coisa pra o tema do Superman. Sim, sim, sim. Aquela cena do milharal. Tocou lá, realmente. Você é doido, bicho. Só isso já a gente já quer chorar. achei foda muitos também. Muitos fios. Em relação a Aquaman, eu confesso que eu sou meio fã do James Wan, né? Eu já assisti a maioria dos filmes. E tipo assim, Jogos Mortais, inclusive, é um dos meus preferidos. O primeiro só, tá? Por favor. O resto não vale a pena. Jogos Mortais é foda, o primeiro, realmente. Então, tipo assim, se tu parar pra analisar, os filmes dele. Por exemplo, o cara vinha de um... Eu tô vendo a filmografia dele aqui. Ele vinha de só de filme de terror. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Do nada ele faz Velozes Furiosos 7. Ego, velho. Puta merda. Isso saca. Que é diretor. E tipo assim, do nada... E é um filme porrada, tu entendeu? É muito foda. Eu gostei pra cacete é um desse 7. Porrada pra caramba. O 7 é o último do Paul Walker, né? Isso. É, eu chorei nesse filme, mano. Não vou nem tentar cantar aqui. Não, eu vou botar. Vai dar tristeza. No final que os caras tão indo assim pros dois rumos, assim. É, bicho, eu tava chorando. Não era só eu, saca? Não, eu tava. Meu Deus, como assim? É, cara? Como assim? Aí, tipo assim, no... é por isso que eu, particularmente, fico mais tranquilo com ele. Porque o cara, ele é muito multifacetado, tu entendeu? Tipo assim, ele fez em 2015, olhando a filmografia, Velozes Furiosos 7, 2016 ele fez Vocação do Mal 2, saca? Oi. Outra muito vibe, foda. Outra história na vida e dois filmes porrada. Ele me lembra muito o Denis Villeneuve, que é também a mesma coisa. Ele sempre tá mudando de gênero, assim. Muito foda. Muito foda se um diretor faz isso. É incrível. Enfim, então Aquaman... vai por essa mesma vibe, entendeu? Então, tipo assim, se ele usar a vibe daquela cena que o Aquaman vai pra Atlântida na Liga da Justiça, que começa aquele rock pesadão, não sei aquela onda, chega lá, todo mundo se quebrando, não sei o que, a merda, mijando na cabeça do Aquaman. Isso vai ser porrada esse filme, cara. Muito foda. E vamos combinar, né? A Mera é um... tem um... sim, pô. Uma coisa à parte, né? Quem é Jason Momoa perto da Mera, cara? Quem é Jason Momoa perto de Amber Heard, cara? Aquela mulher incrível. Aquela mulher... quem sou eu perto de Jason Momoa e quem é ele, né? Perto da Mera. Exatamente. Exatamente. É uma disparidade muito longa, muito grande. É, cara, muito tempo. A gente podia ficar o dia todo nisso. É só falando sobre ela, né? É, cara. Não, eu queria falar uma última coisa sobre a... cara, o que é algo que também me diz que o filme vai ser bom, além do James Wan. É o elenco, que a gente já tá falando do Momoa e do Amber Heard, mas, cara, vocês já viram quem vai... primeiro, quem vão ser os vilões, né? Que é o Worm, que é o Mestre do Oceano, e o Arraia Negra, que são, tipo, os dois grandes vilões do Aquaman. Sim. Não conheço. Quem vai fazer... cara, o Worm, que é o Mestre dos Oceanos, é o irmão dele. É o meio-irmão dele. Então, tu já sabe que o filme já vai falar dessa briga do trono. Porque o Arthur Curry, que é o Aquaman, tem direito ao trono. Mas vem esse cara que quer roubar, que provavelmente vai se juntar com a Raia Negra. Que provavelmente... Eu já fiz a história do filme na minha cabeça. Que provavelmente vai querer se juntar, porque o Raia Negra... um traficante dentro dos oceanos. Ele faz tráfico de alguma coisa lá, não sei do que. Tráfico, enfim. E eu ia fazer uma piada infame. Aí ele, então possivelmente ele já deve ter uma parceria com o Worm para poder traficar em paz e os Atlantes não brigarem. Essa é a história do filme. Vai ser isso, eu tenho certeza. Pode ver teu roteiro lá pra Warner já. Pois é, pois, né, cara? Já tá selado. Então, enfim. E eu acho que vai ser muito louco, cara. James Pode Wan. Ser, tem. James Wan não vai me decepcionar. Não vai. Em James Wan, we trust. É. We trust. Fox. O que que é Fox? É isso que eu achei. Você. Fox, você, meu querido. Fox Studios, cara. Tipo, Century Fox e tal. Igual que a gente começou a dizer que é mais curtinha, né? Depois a gente tá indo pra Fox. É exatamente. Pelo mais fácil, né? E olha que eu não falei tudo que eu tinha pra falar sobre DC. Mas vamos. Caraca, isso. A gente vai separar. Tem muita coisa, tem um podcast pra cada coisa. Um podcast especialmente pro Reinaldo falar. O cara é convidado e. Né? Não tá de boa, amigo. Tá de boa. Ai, ai. A Fox. Eu amo a DC e morrerei por ela. Olha aí. Estamos quase já nisso. Já tem até título, né? Tem até título. Cara. Né? Eu confundi. Tinha esquecido já da Sony. Tinha esquecido já da Sony, pra mim. É um caso à parte, assim, bem esquecível. A Sony tá abrindo mão de tudo, só não abriu mão do Venom, porque sei lá. Eu não sei nem por que tá fazendo esse filme, né, cara? Eu também, eu não tô... Eu acho que é justamente pra não perder os direitos. Eu até agora ainda não entendi esse filme. Apesar o que eu não entendi é por que ele não quer perder o direito. Por quê, né? Aham. Uh-huh. Mas continuando forte. Quero ver o Tom Hardy de Venom, porque eu gosto desse ator pra caramba. E é só isso que eu quero ver. Eu também vou ver. Eu não estou com as minhas expectativas lá em cima, mas eu vou ver. Saiu da zona de conforto já. É. Pois é. Não tem nada sobre esse filme ainda, só foto e. Só aquela foto muito. Cara, eu ouvi dizer um boato sobre vilão. Eu não lembro agora qual é. Eu acho que eu ouvi também um boato semelhante sobre o vilão e tudo mais, mas. O vilão do vilão, né? É isso. Na verdade, o vilão do anti-herói, né? Porque a Marvel já está há muito tempo tentando transformar o Venom, ou o nome Venom, em alguma coisa menos vilão. Não, é realmente isso. Não, se for Carnificina... O Venom. Não, ah, eu tô falando, se for vilão, for Carnificina, maluco, eu vou. Aí eu vou pegar. Seria louco, seria porrada. Seria muito foda, bicho. Seria nunca, um negócio... Eu ficaria um pouco com medo da representação no cinema, né? Porque, enfim, né? O que foi os vilões do Homem-Aranha aquele, na época do Andrew Garfield? Foi aquela merda toda. Aí já fica com o pé atrás pra ver um Carnificina na mão da Sony, então... Pois é. Eu fico com, levemente receoso, mas... É, cara. Mas uma coisa que, tipo... Isso é interessante de falar, que eles estão tentando transformar o Venom em outra coisa, né? E eu lembro que depois que estourou lá o Guardiões da Galáxia, eles trataram logo de criar uma série nos quadrinhos, né? Dos Guardiões. Aí, criar não, né? Reformular, enfim. E a primeira coisa não, depois de um tempo, depois de algumas edições, o próprio Venom já tava incluso lá nos Guardiões da Galáxia, entendeu? Fazendo algumas missões com ele. Mano, tu saca que existe o Venomverse, né, nos quadrinhos? Uhum. Eles criaram agora um universo só do Venom, cara. Com outros personagens, com outros personagens, com vilões, então, tipo assim, os caras estão dando material pros caras trabalharem, sabe? Aham. Uhum. É, né? Deve ter sido um dos acordos lá pra trazer o Homem-Aranha de volta. É bem provável. Boa, bem provável. Muito provável. Não, mas isso já tá rolando há um tempo, até em Ultimate Spider-Man, tanto nos quadrinhos quanto no desenho, que eu assisto. Tem o agente Venom, cara, que é o Flash Thompson. Sim. E, tipo assim, apesar dele não ser exatamente o Venom, é uma misturada lá que eles fizeram, mas leva um nome. É um super soldado com Venom. É, leva o nome. Caraca. Então, e ele é bom. Ele chega até a ser boboca. Meio boboca, né? O Flash é boboca. Então, exatamente. Tipo assim, eles estão mudando muito a imagem do cara. Assim, muito mesmo. Interessante isso. A gente desvendou aqui a estratégia da Marvel. Da Sony. Estamos fazendo roteiro de estratégia de todo mundo aqui, mano. O podcast tá muito, muito louco, cara. É interessante, o que eu falei, eu vou explicar agora a minha introdução, né? Que foi a Fox será a nova rei, né? Rainha, sei lá. Essa eu quero ver. Filme de herói. Cara, tipo assim. Eu tenho um top 5 aí de heróis, né? Que eu gosto muito, que é o Batman, Wolverine, Deadpool, o Justiceiro e o Homem-Aranha, né? Então... O Boa só tem um da DC. O resto deve dar Marvel. Apesar de que eu gosto mais das histórias da DC do que da Marvel, olha aí. Só pra não falarem que eu sou Marvete. Marvete, Marvete pedido. Não falei isso. Só deixei claro. Não, não falou tudo, né? Mas aí nos comentários, quem sabe. Mas, bom. É, quando eu vi Deadpool, cara, eu fiquei, tipo, encantado, assim. Não é um filme... Meu Deus do céu, mas... Maravilhoso. É um filme maravilhoso. Tem lá os seus... Seus, né? Seus negocinhos. Acho que o final lá não precisava daquele espetáculo todo. Mas eu achei muito foda a representação do Deadpool, cara. Finalmente colocaram... Sim. Colocaram o Ryan Reynolds pra fazer um papel que ele não era ele mesmo. Que era o... Finalmente ele conseguiu incorporar algo. E foi foda. Bicho, foi muito foda. Sim. Eu consegui ver todo o Deadpool que eu via nos quadrinhos lá. Aí eu já me encantei aí pela Fox. Beleza. Aí, passa os anos, quando eu vejo, me chega uma coisa chamada Logan. E aí, cara, depois que eu saí da sala do cinema, eu disse assim, estou apaixonado pela Fox. É isso aí. É. Eu estou dizendo publicamente que Logan é o melhor filme de super-herói do ano. Mas é! Eu não, tipo assim, curti muito todos os outros, mas o que é Mulher Maravilha perto de Logan? Não é. Tu entendeu? Não é. Tipo assim, foi o filme mais elogiado. Não é, cara. Logan foi o melhor filme do ano. Sim. De super-herói. Mulher Maravilha representa tudo o que representa lá e tal. Negócio das mulheres e tudo mais. Mas que Logan, cara, é um negócio mais emocional, entendeu? Ainda. É, mano, a Logan gente vê Logan um arco faz do herói. Sentir, todo mundo sai chorando daquele filme. Porra, bicho. Quando começou, tipo, toda o trailer e tudo mais, quando começou o Hurt, cara, o pelinho do braço deu aquela ouriçada. Puta que pariu, mano. Já foi trabalhado. Exatamente. De merda, de coisa assim, de jogada no ventilador, saca? Sim, cara. Porra. É o fim dos mutantes, de... cara. Porra, muito, muito tenso, velho. Aquele clima de tudo deu errado e a gente... Vamos tentar acertar o restinho de vida que a gente tem. Sim. Aqui. Eu acho que, tipo, os mutantes são os heróis que todo mundo, assim, se apega, entendeu? Temos os Vingadores lá e tudo mais, todos os heróis. Mas eu acho que os mutantes, assim... É um negócio que todo mundo se apega mais, assim, do que todos os outros heróis em si. Eu, pelo menos, claro, eu acho. É o carro-chefe da Marvel em si, né? É, cara. Desde os quadrinhos, dos desenhos, das histórias. É. Os mutantes, porque, porra, assim, Vingadores, quando veio, foi pra os filmes, né? O que é Vingadores nos quadrinhos antigamente, né? Égua, nada. Nada, cara. Não tinham muitas histórias, assim, relevantes, cara. Não, e eram histórias chatas. Tipo assim, é basicamente eles brigando com eles mesmos, sempre. Não, é aquela velha história que o apelo ao público dos mutantes é muito maior. Então, sim. Jogar um Logan com aquele roteiro, com aquele tipo de cenário, aquela fotografia, puta que pariu, maluco. É, aquilo, cara, ali foi todo mundo muito triste. Aquilo ali foi pra levar a caixinha de lenço, sabe, pro cinema. Tá preparado pra cagar de lágrimas. Pois é, então, tipo assim, a gente tem que lembrar que a Fox fez X-Men Apocalipse e, pelo menos logo depois, eles fizeram Logan. Então, isso, tipo, cara, assim, eles meio que se redimiram, não só pro último filme, que foi muito meia tala, assim, foi bem ruinzinho, mas por todos os filmes do Wolverine que não foram bons, né? Não vamos citá-los aqui, não vale a pena. Por favor, apesar de eu gostar do Wolverine Imortal. Caralho. Que é no Japão, né? É. Pois é, assim, tu simpatiza gosto, porque o primeiro foi... É. Mas não é bom, cara. Um dia desses eu tava pensando sobre isso e não é um filme... Eles estragaram com um vilão muito foda, né? Que era o Samurai de Prata. Mas eu até, sei lá, eu até gostei por causa do conceito dele tá morrendo, entendeu? É, mas aí já tava triste ali, cara. Já tava triste ali, entendeu? Aí entra o meu questionamento. Que vilão, fora Magneto, a Fox não estragou? Pois é, cara. Verdade. Saca, porque até a Mística nem é mais vilã agora. É, virou herói. Entendeu? Como assim, não cara? Não faz sentido. Exatamente. Ela é a líder, né, agora. Ela é líder do X-Men, cara. É, cara, a cena final do X-Men... Do X-Men Apocalipse é caralho. Aí ela fica lá no, na frente de todo mundo sendo a líder e... Oi? Que é isso? Que eu acho, é essa, e eu acho que ela vai morrer nesse próximo, né? Que ia esperar de um filme que botaram o Ivan Uzi pra ser o vilão em vez do Apocalipse. Quem é Ivan Uzi? De... É o do Power Ranger, né? Filme? Isso. É? Isso. Agora que eu entendi, eu tava tentando lembrar. Isso, hein? Cara. Foi... É verdade, é verdade. Foi palha. Eu não sei. Então, assim, eu acho que, tipo. Eu acho que a Fox, ela tá. Tentando. Há muito. Porque eu penso assim: do primeiro X-Men. É, eu não sei que idade vocês tinham na época que lançou o X-Men. Mas eu era jovem, eu acho que foi em 99, né? Uhum. Lançou o X-Men. Uhum. O primeiro. Então, tipo assim, eu já tinha alguns vários anos. O Reinaldo tá se entregando aí. É, né, mano? Eu sou meio antigo. Eu acho que eu já tinha uns 15 anos já, cara. Enfim, eu já entendia bem. Eu já vinha do desenho, né? Cara, quando estreou o X-Men, se tu assistir hoje, é o primeiro X-Men, tu vai rir de algumas coisas. Mas, tipo assim... Ele é bom. Ele é ok. É, o primeiro só é que, ok. Só que a gente tem que entender que naquela época não se tinha filme de herói bom. A gente veio de Batman e Robin, cara. Tu entendeu? A gente veio daquele filme do Flash que ele usava uma roupa com estofado dentro. Mano, nada. Não, mas nada é pior do que Batman e Robin. O Joe Schumacher, ele estragou, ele arregaçou, cara. Mal, ele fez, eu não sei, cara, foi que ele talvez fez. Foi isso que eles tentaram voltar agora na Liga, com esse novo Batman, que foi fazer aquele horror. Talvez tenha, eu tava pensando nisso um dia desses. Talvez eles tentaram trazer de volta. Eu acho que nós já tínhamos terminado de falar sobre a Liga da Justiça, né, Rafinha? Vamos parar de falar mal do filme? Eita. Poxa. É mais forte do que eu. Pouca. Então, tipo assim, quando a X-Men estreou, foi um negócio... Cara, vocês não têm noção, os cinemas, o pessoal tava louco, o pessoal saiu, assim, melhor filme de super-herói da história, a gente viu o Ciclope disparando o raio do olho, a gente viu o Wolverine, saca? Como assim? É, Godane. E, tipo assim, a gente tem que entender... O que eu respeito é que o Bryan Singer, que eu não respeito mais, que o cara, ele conseguiu, tipo assim, abrir as portas para um negócio novo, que é o que é a história, a essência do X-Men, você abraçar o novo, né? Você abraçar aquele universo, aquelas pessoas diferentes, aquelas pessoas novas. Isso é muito louco. É engraçado, porque eles dizem que tudo começou com o Homem de Ferro 1, né? Mas não, né? Veio antes. Não, né? Mas bem quando, antes. Cara? Não. Muito antes. E tipo assim, quando... Só que o X-Men 1, X-Men 2, muito bons. Aí o X-Men 3, não. Apenas não. Só gosto de algumas cenas do Wolverine naquele filme. O que me leva a pensar que, na verdade, o problema hoje do X-Men é o Bryan Singer. E que bom que o X-Men não está mais... Entendeu? Porque, analisa, os melhores filmes do X-Men são os primeiros, que era novidade, Primeira Classe, que não é do Bryan Singer. Primeira classe é muito bom, cara. Primeira Classe é muito bom. Aí principalmente por causa da ambientação dele. Muito foda. Uhum. Sim, é muito louco, cara. O que eles fizeram de botar a realidade do X-Men na realidade mundial, é que isso aí foi uma sacada... Uhum. Tinha que ser o diretor de Kick-Ass e Kingsman, né? Tinha que ser. Sim, Matthew Vaughn, né? É incrível. Ele é foda. E tipo assim, aí veio Dias de Futuro Esquecido, que é bom, apesar de extremamente confuso. Uhum. Ele tem dois cortes, né? Como é? Esse mesmo. O Dias de Pretérito Perfeito. É, cara. Eu achei muito... Tentaram adaptar o quadrinho, que é uma coisa, e também adaptar o desenho, que era uma outra história. Mas tinha que respeitar os filmes, que já eram Isso. uma outra coisa. Uma outra Eu não cagada. culpo, assim, ficou ok. Ficou, eu achei um filme até ok. Mas os erros dele eu não culpo porque já tava uma cagada toda. Então foi muito difícil organizar tudo e tentar Eu acho que tirar eles não os erros de souberam uma mesmo coisa. organizar isso. Não, mano, a Fox, ela fez Dias de Futuro Esquecido pra tentar organizar a cagada que eles mesmos fizeram. Sim, exatamente. Sacou? Resetar, né? Mas É o não deu. botão reset. Fazer o reset. Por isso que tem aquela cena. Eu me emocionei na cena final que aparece os mutantes antigos. Eu confesso que eu chorei, mas eu sou chorão. Que aparece o Wolverine andando com todo mundo. Aquilo ali eu achei sensacional. Achei muito legal. Só que, tipo assim, aí ele foi e fez Apocalipse, entendeu? Que você fica, cara, o que foi que aconteceu? E eu te falo que o problema é o Bryan Singer, porque eu não sei se vocês já viram Legião, a série. Já. Não, a série não, só o filme. Acho Não, foda. a série Não. Legião, que é do Mutante Legião, que é Ah, filho tá. do Eu me Xavier. confundi aqui, me confundi aqui. Calma. O Legião vi, sim, muito foda. O Legion. Cara, Isso. o que é aquilo? Tu entendeu? Até Muito foda. The Gifted é bom. Não sei se vocês já viram. Inclusive, dando espaço para as séries, como fez, realmente as séries assim baseadas no universo dos X-Men são muito boas, muito fodas. O The São, Gifted, cara. eu vi o primeiro episódio e eu já saquei tudo, entendeu? É muito foda, porque o The Gifted é tipo quase antes do Logan, se for tentar colocar ele numa cronologia assim, é quase antes do É. Logan. Porque já tá o Projeto Sentinela sendo construído, já tem a caça aos mutantes, então, tipo, já os X-Men parece que ele tem uma frase que o cara fala que os X-Men sumiram, entendeu? E a Irmandade também. Na época da série não existe mais nenhum desses grupos famosos. X-Men, a Isso. Irmandade, tem esse grupo que é liderado por um personagem que eu esqueci o nome, que foi criado para a série, e pela Polaris, que é a filha do Magneto. E que é filha do Magneto na série, saca? Então, tipo Caraca. assim, eles não estão se privando. É tipo John, o cara, eu esqueci o nome dele. Na série, ele é filho do Xavier. E Isso. mostra que ele é filho do Xavier. Só Uma não aparece secadeira o lá. Xavier. Então, tipo assim, e por isso que eu te falo que eu acho que o problema tá, muitas vezes, em você deixar só um diretor, assim, responsável, que é, para mim, é o mesmo problema que aconteceu com o Zack Snyder. Você tem que pegar um cara que entende, tipo Kevin Feige ou Geoff Johns, para poder o negócio andar direito. Andar, Ou né? Um diretor então geral, deixa, não, ou então deixa cada um, cada filme com um diretor diferente, dane-se, o diretor vai fazer a onda dele, que é o que a Fox meio que tá fazendo agora, né? Voltando para os filmes novos, em relação a Novos Mutantes, que o Rafa já tentou botar na pauta duas vezes e não conseguiu. Mano, cara, o que vai. Sério, eu curto muito Deadpool, é um dos meus heróis preferidos, top 5 também. Só que, mano, o filme do ano que vem, dos Mutantes, se não o melhor. O filme de super-heróis do ano vai ser Os Novos Mutantes, cara. É, cara. Esse filme vai Tem ser uma grande incrível, chance. bicho. Esse filme vai ser muito. Nossa, Vai ser só o um filme de trailer. terror, cara. Vai ser um filme de terror de Porra, vixe. super-herói. Exatamente. Tipo, vocês têm noção que eles estão tentando mudar, assim, cansei da fórmula de super-herói que assim, vem o inimigo. O mocinho e o inimigo estão lutando para pegar a pecinha mágica. Aí vai a pecinha. O inimigo vai e pega a pecinha mágica. E no final os bonzinhos vão ter que lutar com. Vocês estão mudando isso? Vocês entenderam como é isso pode ser muito bom? Sim, com certeza. Não, e tu saca. Não sei se vocês sacam qual é a história do Novos Mutantes. Desse filme específico, estão prometendo o urso demoníaco. Eu acho muito engraçado. Que é um Já é um vilão. vilão corajoso, né? É um vilão corajoso que é criado por uma das X-Men. Eita. Que é a Eu não sei meninazinha se. lá da. Que é a Miragem, parece o nome dela. Tipo É assim. muito que você nem pra lembrar dos nomes dela. É difícil. Mas aquele sendo bem estereotipado, né? É a mutante que é nativa americana. Caraca, velho. Ela é, que... mano. Pior que é a que tem que fazer merda, né? Tipo, é muito, muito deixar isso estereotipado. Não, não, e a onda. A onda dos poderes dos novos. Louco. O poder dela é, tipo, dar vida aos medos das pessoas. E o urso demoníaco, que caralho. É possivelmente o vilão do filme, né? Não foi comprovado. Ele é uma criação dela, porque na tribo que ela fazia parte quando ela era criança, existia um urso que era tipo um demônio. Uhum. Entendeu? Então ela criou, ela deu vida a ele, e é ele que meio que caça eles no hospício que eles sacam. Uhum. Uhum. É muito. Olha. Olha a história, cara. É outro Exato. Nível, né, cara? É isso que eu ia puxar ainda agora, que eu até esqueci de falar, que foi... que é esse filme, entendeu? Que eu não conheço nada de Novos Mutantes. Eu também não conhecia até anunciarem o filme, eu só que existe... Já saiu pesquisando, né? É, não, mas eu só sabia que existia a Magic, que ela é irmã do Colossus. Só isso que eu sabia, saca? O resto eu não sabia mais nada. Pois é, aí chegou o trailer e eu vi assim, caralho, doido, foda. Então, Another tipo, Break the Wall, assim, lentinha passando isso, também. Isso, cara, muito. Isso que completa a ideia, entendeu? Que tipo, chegou um Deadpool, chegou um Logan e tá vindo Novos Mutantes agora. E um Deadpool 2 ainda, que promete mais ainda do que ele fez no Deadpool 1, entendeu? Não é um Guardiões da Galáxia que chega, quando chega no 2. Tenta só fazer a mesma coisa que fez no outro e não tenta evoluir, entendeu? Deadpool, sim, com certeza vai evoluir. Quando chegar na Marvel, cara, eu quero xingar tanto o Guardião da Galáxia. Eu quero xingar o Homem-Aranha, mas tá, quando chegar lá a gente... Aranha, a gente cuidado com o que tu vai falar de Homem-Aranha aí. A gente sabe... Tem alguma coisa de X-Men? Do Fênix Negra? Não, né? Não, eu não cheguei a ver nada. Eu sei que... Um personagem vai morrer, já disseram. Eu espero que seja a Mística. Nada espero pessoal. Todos. Todos, que eu não gosto daquele Ciclope. Porra, já pensou que seria foda? Gosto, a Fênix Negra, ela acorda assim, né? A Jean Grey, ela vira o avatar geral, assim. A Fênix acorda e mata todo aquele universo. Puta, caraca, seria foda. Não, mano. Pior que eu gosto, um cara. Reboot. Caralho. Ou então chega a Feiticeira Escarlate um pouquinho maior, né? Com os poderes que ela tem realmente, não com os poderes que ela tem lá nos Vingadores, e chega, não quero mais mutante, pronto, acabou. Boa. Ego ia ser porrada, né? Essa história. Seria foda. Eu confesso que eu ia curtir. Porra. Cara, o que eu ouvi falar do filme é que estão pensando em dividir em dois, o que pra mim ia ser sensacional, porque a história da Fênix é muito complexa pra um filme só. Aham. Já ouvi que vão matar alguém, que eu já disse, né, que eu espero que seja Mística, e eu e eu ouvi que a Olivia Munn vai voltar com a Psylocke, e é só o que eu quero na vida. Porque, cara, eu sei que ela não fez quase nada no Apocalipse, mas foi uma das melhores caracterizações de personagem que eu já vi. Sim, cara. Então, não é eu muito gosto... difícil, né? Não é muito difícil, assim. Não, mas caracterizar, né, Rafa? Não é muito difícil, escolher... mas os caras cagam tudo. É, exatamente. Entendeu? Mas tipo, então, o negócio é escolher a... o negócio é escolher a atriz certa, né? E eles escolheram. Achei foda isso também. E achei foda como eles representaram o poder dele. Faz muito bem, mas tudo bem. Não vamos entrar nesse... Não vamos voltar. Ah, caralho. Então, foi mesmo só isso que eu escutei, assim. Eu tô com expectativas razoáveis, sendo bastante sincero. Eu, tipo, também tô, cara. Depois do Apocalipse lá, eu tô. Pois é, não é um filme que eu tô. Nossa, eu preciso ver e tal. Eu vou ver. Porque cara, tem duas linhas pra tu seguir na Fox, né? A do X-Men e a dos filmes separados agora que tá saindo. Pois é. Hello there. Welcome back. I'm glad you could join me today. Let's just dive right in and run all the colors across the screen that you'll need to paint along with me. Eu só digo, Só digo vem. Exatamente. Eu só digo vem. Deadpool 2 é aquele negócio, né? Pode vir que a gente tá preparado. Ou não, né? Nem está preparado, né? Porque não, pode vir uma coisa muito mais absurda. Eu espero. Coisa aqui, Cable, né? Cara. Cable. Cable, bicho. Cara. Puta bicho. Cara. Quando Cable. Ele falou aquilo na cena pós-crédito, eu fiquei assim... Caralho, meu irmão! Tá louco, véi! Cable! Puta que pariu, foda. Foda. Aí saiu a foto do Josh Brolin lá, com a caracterizada, eu fiquei assim... É isso que eu quero. Amei. Só vem. Só vem, cara. Só vem. É isso que a gente tem pra falar. Só vem. Hello there. Welcome back. I'm glad you could join me today. Let's just dive right in and run all the colors across the screen that you'll need to paint along with me. Exatamente. E um negócio, só abrindo, é porque eu fico conversando e eu fico abrindo as páginas aqui, né? Aí eu fico lembrando as coisas. Cara, o que eu achei muito interessante de Deadpool, desde o primeiro, por exemplo, eles pegaram a cara, aquela mutante que eu não sei falar o nome, a Negação... Adolescente Negações, Negasonic Teenage Warhead. Cara... Isso. Só de você pegar um mutante ninguém lembra. Que ninguém sequer fazia a ideia de que existia e colocar da forma que eles colocaram, tu vai que nem existe, né? Não, existe. Ah, sim. Só que nos quadrinhos ela é super gótica, assim, é um negócio bem. Adaptaram, né? Porque na época gótico vazia bem, assim, tipo, o pessoal usava muito essa parada de gótico. Hoje em dia é aquele estilo lá que eu não sei dizer o que é. Emo. Então, tipo assim, só de pegar um personagem daquele, transformar no filme e dar certo do jeito que dá. Não sei, cara. Eu tô com grande. É de se confiar, entendeu? É de confiar. É um filme confiável. E apesar de eu ter confiado no Zack Snyder, deu no que deu. Não estamos falando a mesma coisa. Não, mas e a gente tem que lembrar também que esse filme do Deadpool, ele vai ser a introdução pra X-Force. É igual, cara. Puta merda, é verdade. Saca? E que provavelmente X-Force. Também vai ser pra... Assim... 17, 16, 18 anos. Também vai ser a mesma vibe de Deadpool. Tem que ser, cara. Tem que ser. Onde Deadpool tiver, tem que ser 18 anos. 18, 16, por aí. Não vai funcionar ele com PG-13. Não dá. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Talvez seja isso que eu acho que as histórias dos X-Men, mesmo que as do Deadpool, que são bem loucas, elas têm que ser umas coisas mais maduras, elas têm que ser umas coisas mais para adultos, assim, porque senão, acho que não funciona, cara. O X-Men, ele é muito, muito, muito denso, assim, as histórias deles são muito... dos quadrinhos, elas são muito densas, elas levantam uns questionamentos que são muito loucos, assim, então, se você fizer um negócio muito, muito meia boca, assim, não vai rolar, não vai ser legal. É, realmente. Enfim. Enfim. Ah, um outro detalhe dos filmes da X-Men, que é o que não acontece em X-Men. Poucos personagens. Sim. Precisamos ter poucos personagens pra não ter um bocado de gente que ninguém vai nem se lembrar quem é depois. É, né, cara? Tipo assim, que é o que eu acho que vai dar muito certo em Novos Mutantes. São personagens bem... São poucos. E que foi o que deu certo em Deadpool. Nós tínhamos, tipo... Três personagens, três mutantes principais. O resto tudo era gente normal. É verdade. Sabe? Fora então, o Ajax lá e fora o Ajax, exatamente. É, que não só serviram pra... só pra levar porrada. Pra ser criado, né? Pra... Enfim. Pronto, era isso que eu queria falar. Isso que eu queria deixar. Botou pra fora, aliviou. Botei pra fora, eu tô feliz agora. Tá feliz? É. Marvel. Marvel. Chegamos lá, Marvel. Cara, temos três filmes da Marvel pra 2018. Pantera Negra, Vingadores 3. Que vai ser o melhor, O cara tá animadíssimo, né? Eu tenho só uma crítica com Pantera Negra, mas depois eu falo. Opa, vamos começar por esse, então. Não, faz de logo, faz de logo. É, faz logo, que a gente já tá nele. Primeiro, achei... Sim, não vou começar logo com a crítica, vou primeiro amaciar o local da pancada. É um filme que eu tô esperando muito, que eu acho que é um personagem muito interessante, tanto nos quadrinhos, desde que ele, tipo assim, ele não é dos Vingadores mesmo, ele só entra pra equipe quando começa os Supremos e tudo mais. Uhum. E só que no filme já dá pra perceber uma coisa que eles copiaram de um dos filmes que é meio meh, assim. Eu gostei, mas que eu vi todo mundo falando que é meio meh. Que basicamente foi a fórmula do Jaqueta Amarela. É um traje igual parecido do herói, que vai ser o vilãozinho do filme, entendeu? Isso eu achei uma ideia meio repetitiva. Tu olha, realmente, pensando pois nisso agora... Mas aí, Paulo, a grande questão é, que filme da Marvel não teve isso? Exatamente, mas... O próprio Ultron é uma versão do Tony Stark, muito inteligente. É, só não, pra mim, o único filme da Marvel que não seguiu essa regra foi Soldado Invernal. Sim. E é o melhor filme da Marvel, na minha opinião. Esse merece um, é o melhor merece filme um pote falando só pra ele. É, cara. Pois é. Não sei. Eu tô na dúvida agora porque... Eu gosto muito de Guerra Civil e gosto muito de O Soldado Invernal. Os dois pois me despertam dois sentimentos diferentes. Não, eu ia falar que, na minha opinião, eu ainda gostei mais do Soldado Invernal. Não, cara, eu vou te falar um negócio, eu acho que eu vou ser criticado. Mas, enfim. Eita. Guerra Civil é igualzinho Batman vs Superman. Não, sim. Isso é. Então, tipo assim, pois é, o que eu não entendi muito bem, eu entendi porque, enfim, o desenvolvimento dos personagens da Marvel já tá vindo há muito mais tempo do que os da DC, mas, cara, o Homem de Ferro resolveu gostar dos pais naquele ano, tá, entendeu? Ficar chateado que o Soldado Invernal, coitado, tá, entendeu? O Soldado Invernal passou a vida dele inteira no inferno, saca? Sendo maltratado com o bichinho e tipo assim, ele quer culpar o cara porque na crise de meia idade dele ele resolveu gostar dos pais. E tipo, eu vou ficar chateado com meu BFF Steve Rogers. Exatamente. Oi, tu entendeu? Quando eu vi isso, cara, eu disse, ok, o filme é muito porrada, a cena do aeroporto é épica, aquilo ali vai ficar pro resto da história do cinema. Mas, bicho, por favor, não venha com papo de que... Ah, não consigo, cara. Não consigo digerir isso, na real. Porque, realmente. Não sei, o cara. O cara passou pela lavagem cerebral, né? A vida dele inteira. Pois é, então. ele não é mal, porque ele quer... Tanto que ele se redime, pô. O cara se redime. É. Enfim. E sabe uma coisa que eu reparei, assim, propriamente, né? O Soldado Invernal, né? Capitão América Soldado Invernal, ele não é um filme que, se tu assistir mais de uma vez, não é aquele filme que tu, tô cansado de ver essa merda aí. Pode pular essa parte. Sim, sim. O Guerra Civil não, porra, eu assisti uma vez no cinema, fui assistir outra, tipo, em casa. Maluco, eu fiquei assim, tipo, porra, essa parte eu posso dormir que não tem nada, entendeu? Sim, mas, sim. Ou então tu vendo no YouTube chata. Só a cena do aeroporto. Da luta, isso. Exatamente. Eu preciso concordar com vocês, porque eu realmente assisti o Soldado Invernal 3 vezes, enquanto o Guerra reassisti até hoje. Pois e é. E até ficou pra trás pra mim. Então, realmente. Uhum. E fora que o Soldado Invernal também tem as melhores cenas de luta, assim, de quase todos os filmes da Marvel, sim, pra mim. Sim. Porra, aquela cena do maluco. pego aquela cena do elevador é porrada. Não era isso que eu ia dizer. Eu ia dizer a cena da rua, mas a do elevador é muito porrada, cara. Sim, sim. A da rua dele lutando lá, que o soldado, que o soldado pega, Venal joga a faca, pega. Revela quem ele é, que ela é muito porrada, tá doido. Uhum. Mas, tem todo o impacto emocional também, tudo, a descoberta da Hydra e tudo mais. É realmente completo, completo. Não tem muitos erros, não. Exatamente. Mudei minha opinião. Vingadores. Vingadores já. Soldado Invernal, melhor filme da Marvel. Soldado Invernal, melhor filme da Marvel, cara. Melhor filme da Marvel. Que pode. Eu acredito. Eu ainda não analisei. Certamente, mas que pode vir logo seguido de Thor Ragnarok. Eita! Que eu curti muito. Eita, caralho. Agora eu tô pisando em ovos. Tudo que eu falava, eu tô pensando. Podem começar. Antes disso, vamos pra Vingadores. Ai, meu Deus. A gente nem falou de Pantera Negra direito. Verdade. Ainda. E o cara mas joga esse abacaxi no meio da mesa. Quem tava falando de Pantera Negra era o Paulo. Isso. Não, o que eu ia falar basicamente era isso, que esse traço repetitivo, né? Que não temos nada muito novo. Mas fora isso, eu acho que o filme todo ele tá com. Sem falar que é um cenário da hora. Pelo trailer, né? Agora sim, o cenário mostra uma coisa muito bonita, uma fotografia muito da hora. E, sei lá, cara, eu tô feliz e puto com isso tudo, sabe? Porque vai ser de um herói que, como eu disse, desde os quadrinhos, eu acho muito interessante toda a criação. Porque, basicamente, ele é um Batman africano. É, realmente. Mais rico toda que qualquer herói por aí. Exatamente. Foda-se Tony Stark, mano. Quem manda é o T'Challa, não é não. É, cara. Foda-se mesmo. Eu já nem gosto do Tony Stark, então tanto faz. Mas é isso que eu ia falar. Eu nunca fui com a cara do Tony Stark, então... Aí, cara, vai ser foda. Vai ser um filme foda, mas eu queria ter algo mais novo, entendeu? Alguma coisa que não eu se entendo, cara. Eu entendo o que tá falando e tal, porque... Quando a primeira vez que eu vi o trailer e tal, aí apareceu lá o vilão, né? Cheio daquela porra que me agoniou pra caralho. Que aqueles furúnculos que ele tem no corpo inteiro, sei lá. Aquela tatuagem de cicatrizes e tal. É, cara. E, tipo, tribal, mano. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu fiquei assim, caralho, já gostei desse cara, bicho. Ele quer queimar tudo. Foda. Uh-huh. Aí, do nada ele já quer. Ele já tem uma armadura de pantera amarela. Exatamente. Jaqueta amarela, o quê? Não, alguém falou, né? Pois é, cara. Então, tipo, realmente, isso, pensando bem, incomoda um pouquinho, mas... Se me explicarem direito, se derem uma boa razão pra ter aquilo ali, aí eu aceito. Se for bem entregue, né, a história toda, foi... É, cara. Se não é tipo, ah, ele roubou. Porra, roubar um negócio em assim, Wakanda, não dá. Não dá pra aceitar. Exatamente. Cara, algo, só um negocinho aqui, rapidola. Uhum. Algo que eu não aceito até hoje do Vingadores 2 é o maluco lá, que é o Andy Serkis, ter roubado o Vibranium de essa porra desse nome aí. Wakanda. E ter saído vivo, entendeu? É isso que eu não aceito ainda até hoje, mas enfim. Eu tô pensando uma coisa, como é que se passa esse filme do Pantera? Ele passa depois da Guerra Civil. Acho que é voltando já pra hora. É, eu acho que é logo depois da Guerra Civil. Eu acho. Porque seria interessante tipo, se aquela cena de fuga. Depois da Guerra Civil? Sério? Mas aparece o Andy Serkis. Oi? Aparece o Andy Serkis. Sim. Não. No trailer do Pantera Negra. Sim, sim, ele foi preso. Ele foi preso no, no Vingadores 2. Pois é. Tá com foda essa timeline. Ele é preso no. Pra mim, ele tinha morrido, mas. Não, ele é tão descartável morreu, nesse filme. Ele só perdeu um braço. Ele só perdeu a mão, aliás. Uhum. Porque o vilão que ele é nos quadrinhos, que eu não lembro agora, Ele não tem um braço na mão. E o nome do vilão é... É, tem alguma coisa a ver com mão, né? Aí caiu como uma luva. Desculpa o trocadilho. Eu espero que um dia vocês possam me perdoar por esse trocadilho. Na verdade, eu percebi que tu meio que programou tudo pra poder fazer o trocadilho. Eu não me pronunciarei, sou convidado. Eu até suei pra fazer isso, cara, porque eu tava nervoso de falar errado. Ele tava cronometrando tudinho, assim. É, vai agora, chegar a hora, é agora. Ok. Enfim. Deixa eu ver. Tem o Vingadores 13 e o Homem-Formiga? Cara, Guerra Infinita vai ser, assim... Não tem como esse filme ser ruim. É. Ele vai ser épico e é só esperar pra ver, entendeu? Porque... Mano, eles vão botar, tipo, todo o universo num filme só. Até agora eu não tô conseguindo conceber como vai ser tudo isso. É surreal, né, cara? Eles estão prometendo. Eles estão prometendo assim. Thanos há uns velhos anos aí, há muitos anos. E chegou. Ele chegou e é isso aí, cara. Então, tipo. Tem que ser foda, sabe? Tem que ser foda. Por favor, não gerem tanta expectativa por porca merda. Por favor, né? Por favor. Não, eu acredito que vai ser um bem... Vai ser algo bem novo, assim, no cinema como um todo. Porque não tem, cara. Por mais Liga da Justiça que se reúna, não vai ser a mesma coisa de... Todo o universo da Marvel lutando e cagada e não sei das quantas. E dessa vez, por favor, Marvel, mate alguém. Mate alguém, né, cara? Porque Guerra Civil já era pra ter morrido dois e não morreu. Chega, chega de matar só vilão B, né, cara? Mate alguém do ar. Chega de gente herói, viva. Herói, no caso. É. Exatamente. Mataram um cara que poderia ser bem aproveitado, mas... Pois é, o Mercúrio, cara. Porra. Sim. Égua, pois é. Pum. E foi uma morte nada a ver, né, cara? Como é que o cara mais rápido do universo consegue ver uma bala? Não, é sério, quando eu vi o Máquina de Combate caindo em Guerra Civil, eu disse, não, pô, ok, mataram o Máquina de Combate, né? Ninguém eu vai disse, sentir finalmente. Falta dele. É, ninguém vai sentir falta dele, mas alguém morreu. Ele não morre. Não morre, fica para trás. Cara, enfim. Mas eu acho que vai ser um grande evento, cara. É assim que eu tô vendo o filme, vai ser um grande evento. É, um grande evento, realmente. E tipo, tem cara... É uma coisa que eu achei interessante. Acho que, não sei se vocês já viram o trailer que vazou, né? Ele vazou, sim, tá pelas internets. E tem toda a cara de um filme mais sério, mais sombrio, entendeu? Tipo... Sim, sim. Não sombrio, assim. Não vou dizer sombrio, porque a galera já pensa que querendo evocar DC aqui. Não. Não é que o filme seja mais sombrio, mas ele tem, parece, um tom mais sério, entendeu? Tá certo que não dá pra confiar em trailer de Marvel, porque, enfim. Mas ele parece ter um tom mais sério. E eu espero muito que ele tenha, porque ele precisa ter um tom mais sério. Chega de piada numa situação em que pode foder todo mundo, entendeu? Gente vai morrer tanto como herói, tanto como pessoas na Terra, pessoas fora da Terra no espaço. Com certeza o Thanos vai foder geral. Então, tipo, não dá pra fazer piada num negócio desse, entendeu? Tem que ter um pouquinho de tom mais sério. Então só parece aranha, que vai ser. Aranha, enfim, tem que ter pelo menos um outro ali, viu, cômico lá, que o Homem-Aranha até passa, entendeu? Mas, sério, em frente a uma situação muito densa, muito tensa como essa, tem que ter um tom um pouquinho mais sério. Mas tem que dar uma... E eu acho que eles vão fazer, sabe? Eu acho que pelo menos o trailer passa isso. Eu tô muito curioso justamente porque, assim, eu tava relendo Guerra Infinita, tipo, recentemente, né? Na verdade, o Guerra Infinita e o outro arco que eu esqueci, que é um atrás do outro, assim. E é muito diferente, né, como eles trabalham o início do arco. Mas como é que eles vão trabalhar o Adam Arlock, que agora foi inserido, que foi a única coisa que prestou naquele filme do... do Guardiões da Galáxia e tudo mais. Ai, bicho, tu ri no filme. Tu te diverte. Eu me diverti horrores naquele filme. Divertido. Calma que eu ainda vou falar sobre ele. Eita! Vamos lá. Mas é uma coisa que eu tô muito, muito esperando pra ver como deixar isso nos filmes e tudo mais. É um arco muito legal. Eu também tô muito curioso, cara. Muito curioso. Não, é bacana vocês curiosos no arco, né? A minha vontade é só ver o Rocket junto com o Homem-Formiga e o Homem-Aranha. Sim. É o que eu tô esperando assim ansiosamente, saca? Zoeira never ends, saca? Então, mas enfim, é o que eu tô com boas expectativas pra esse filme. Não tem como não ficar. Sim, sem dúvida. As minhas expectativas só não vão ser sanada, suprida e se ninguém morrer. Alguém tem que morrer nesse filme. Alguém não é tipo só uma pessoa herói B, entendeu? Tem que morrer uns 10. Tem que morrer. Eles já mataram o morrer. Que foi aquela onda toda em Guardiões da Galáxia 2. Então, já sabe que as pessoas morrem. Uhum. Já sabe que as pessoas perdem os olhos também. Então. Uhum. Então... Verdade. Verdade, bora, cara. O Thor taca olho. É, bora isso. Matar aí os dois personagens. Já tá na hora. Não, porque no, assim, falar em matar e morrer mesmo, alguma coisa da Guerra Civil, é o que acontece no arco, né? Tipo, 50% de todo o universo morre. Então muitos heróis realmente desaparecem nesse arco. O Thanos pega a manopla e, metade aqui, vou fazer um H pra morte, vou destruir metade do universo. Pá, morre, tipo, deixa de existir metade das pessoas, inclusive dos heróis. Então, muitos heróis importantes não aparecem nesse arco justamente por isso. Porra, cara, se eles tiverem cara de fazer algo parecido com isso, ou pelo menos matar uns 3, por favor, mano. Tenha coragem. Tenham coragem, faça. Tenham coragem. Quem vocês acham que o Thanos... Tipo assim, por que vocês acham que o Thanos vai vir? Já que não tem a morte. E a Hela não foi usada pra isso. Que eu realmente esperava que ela tivesse... fosse ser seria usada. Muito foda. É, seria incrível, seria cara. Foda. Seria incrível. Mas, tipo assim, não foi. O que, ele vem por quê pra Terra? É uma boa pergunta, é uma boa questão. É uma boa pergunta. Você isso fez uma boa pergunta. Porque ele nem vem. Eu acho. O Thanos, ele é o chefe que não sabe administrar em uma empresa, sabe? Porque ele. Nossa. Porra, eu tenho. Puta. Eu tenho duas. Timas do infinito, e eu vou dar pra dois caras que vão se rebelar contra mim, basicamente isso. Que foi uma que ele deu pro Loki, que beleza, vou seguir o que tu quer, eu vou pegar os Chitauris, mas foda-se, depois eu quero fazer o que eu quero. E o outro lá, que é o Ronan, né? Não lembro o nome dele, do Guardiões? É o Ronan. O Ronan chega lá, pega, quer saber, foda-se tu aí, eu tô com essa porra aqui que é super poderosa, vou colocar cajado. Sei lá, no meu. No martelo? Martelo. Isso, no meu martelo e foda-se, tu. Então, tipo. Eu vou perder pro Just Dance aqui. É, caralho! Eu vou perder pro Just Dance base. Então, assim? Tipo, sabe? É o cara que não sabe administrar uma empresa, mas talvez ele trabalhando sozinho, assim, com os funcionários VIPs dele, né? Que são aquele pequeno exército que ele tem, que são os. Esqueci o nome? O pessoal só da primeira ordem, né? Isso. Assim, né? É, eu sei o nome de alguns porque eu jogo um jogo chamado Marvel Future Fight no meu celular. Que tem esses personagens todos, saca? E tipo assim, eles são muito poderosos. Eles são, tipo, eu quero esses personagens, aí só que eu não consigo. Exatamente. Entendeu? Então ele pega tudo isso e... Bom, já que não deu certo espalhando, dando, né? Tentando dar chance pra outras pessoas se unirem a mim, vou fazer sozinho com o meu time de elite e foda-se, entendeu? Ele só. O Thanos, ele. O que ele quer sempre? É conquistar o universo inteiro. Ou então fazer, no caso dos quadrinhos, lá, fazer tudo pra morte se apaixonar por ele. Mas o que tal não é o caso nos filmes, né? Então. Exatamente. O que nós temos é só conquistar mundos. Então ele chega, sabe da existência de guardiões, sabe da existência de protetores de um planeta. Então ele vai lá e acho que, sei lá, cara, pra demonstrar poder, né? Se eu conquistei um planeta que tá cheio de heróis, uns 60 heróis, eu posso fazer qualquer outra coisa do planeta. Na verdade, me bateu uma liga aqui pensando, será que de repente ele não ia tentar conquistar Asgard? E a Asgard mas não Asgard, existe mais. Asgard se foi, né? Não, pois é. E, tipo, assim, ele... Será que na hora ele não tava chegando justamente pra isso? Ele vai atrás de pra onde o pessoal de Asgard vai, porque a gente não sabe se ele vai. O que a gente sabe, que é nesse trailer que vazou, que o Thor vai aparecer na nave dos Guardiões da Galáxia. Acho que já não existe mais, né? Tem que deixar... Não, falei errado. No caso é, Asgardianos não existem mais. Tem que deixar isso já na cabeça, porque provavelmente ele destruiu aquela nave inteira e o Thor ficou sobrevoando aí. Pois é, mas o meu questionamento, será que de repente ele não destruiu e os Asgardianos foram pra Terra, menos o Thor? Pois é, Thor isso tá... Fico de fora dessa discussão, que foi um filme que, como eu disse, só ouvi rumores, só li críticas, mas não analisei eu mesmo. Voltando, indo pro Thor 3 diretamente, voltando no tempo aqui, então, pode ser sim que ele tenha ido lá pra Asgard, pode ser também que ele tenha ido destruir Asgard, pode ser também que ele pode ter ido atrás da Ela, pode ser, porque ele aparece... Gosto dessa teoria, e ela não morreu, vamos combinar aqui que ela não morreu. Ela tem que voltar, cara, é a melhor vilã ali, segunda melhor vilã depois do Ultron? Não, depois do Caveira Vermelha. Caraca, meu Deus. Ossos cruzados. Ossos cruzados. Foi melhor do que alguns vários, hein? Do que Jaqueta Amarela. Do que... velho. Chicote, aquele do Chicote lá do Homem de Ferro. Puta! Porra, velho. Personagem ruim, cara. Caralho. Droga. A gente elogia tanto a Marvel, mas tem tantas coisas. Não, eles fazem muita merda, bicho. É aquela história. Mano, é tipo Homem-Formiga. Cara, eu gosto do filme do Homem-Formiga. Eu achei engraçado, mas, pô, bicho, o clímax é um Thomas, tu entendeu? É um trem Thomas, saca? Oi, como assim, tu entendeu? Pior que é verdade. Oi, entendeu? Como assim? A Disney tá tentando vender os produtos dela tão desesperadamente assim. Põe no filme, né? Pra ver se vende essa merda. Põe no filme, no clímax do filme, saca? Vira tipo Star Wars, sabe? Que eles vendem tipo, action figure de qualquer personagem. Aí tipo, lança um do Toma e versão Homem-Formiga. Caralho. Ai, caralho. Ai, porque os personagens da Watch que não existem. Eu tenho certeza que eles só fazem pra vender boneco, sabe? Ai, meu Deus. Aí o pessoal compra porque é de Star Wars. Claro, né? É tipo aquele porgzinho. Botou, apareceu pela primeira vez no trailer, já tem boneco, já tem negócio, não, já tem um caralho de coisa. Olha aí, ó. Temos um exemplo aqui no nosso próprio podcast. Eu já até esqueci o BB-8, que eu sou apaixonado. Olha aí, ó. Outro exemplo aí, foda. BB-8. E tem mais um ainda, que é o BB-8 do mal agora, né? Então, mais pois um. Horrores. Meu Deus do céu. Fine. I'll do it myself. Mas eu quero falar de um negócio aqui que eu tô doido pro Paulo falar. Guardiões 2. Eu quero que ele fale, porque eu tô doido pra ouvir o que ele tem pra falar. Eu também quero falar mal desse filme. Tu quer a treta. O filme que é dividido em muitas porcentagens. Olha aí. Como assim? Caralho. Vamos lá. Eu te juro que eu fui assistir o primeiro, aí eu fiquei assim, porra, Guardiões é mais B do que Avengers, mas vamos lá. Assisti, gostei e tal, achei legal o primeiro. Até com a dancinha no final, achei engraçadinha e tudo mais. Uhum. Aí tá. Começa a porra do segundo. Passa-me uns... não sei quantos minutos daquela porra dançando na frente da tela. Que agonia, ai, meu Deus. Ai, caralho. Tudo rolando lá atrás e a droga do Groot dançando na frente. aquilo demora muito, cara. Pareceu eternidade pra mim, meu Deus do céu. Estraga toda a cena de ação que é aquilo ali, né? Pra mim, o filme foi dividido em 30%. Não, deixa eu ver. 20% do Groot dançando, mais 20% de todo mundo dançando. Aí 30% de um plot chato de pai e filho. É, é verdade. E só sobra, dispensável. Tipo, exatamente, só sobra 30% importante. Onde 20% dele só é a aparição da cena pós-crédito onde aparece o Adam Warlock. Só. Isso. É um filme totalmente dispensável, cara. Pega isso, botava como cena pós-crédito do primeiro, tava ótimo. Tava porra. Ótimo, né? Legal. Já resolvi o filme todo. Tava o Groot dançando, mano. Exatamente. Fora que esse filme tem mais 7 cenas pós-crédito, sei lá. Pois é. Cara, é realmente isso, cara, entendeu? Porque, tipo, tu tem o primeiro Guardiões, caraca, é bem legal e tal. Então, porra, eles vão acertar no segundo, com certeza, né? Aí tu confia nisso, confia plenamente nisso. Aí chega o segundo e não dá. É, não dá, cara. Tipo, porra, o arco pai e filho lá realmente... Cara, por que, bicho? É porque não inventaram um vilão novo? Ah, foda-se, mano. Pega qualquer merda aí. Pega um vigia. Até apareceu no filme. Pois é. Pega um vigia, sim, sei lá, faz alguma coisa com o vigia do mal, não sei. Tipo assim, eu achei legal ele ser um dos daquelas divindades, que eu até esqueci o nome agora lá da Marvel. Tipo, porra, da hora e tal. Mas aquele arco meloso de, meu Deus, de... Cara, de pra chegar no final... Randall Hasselhoff lá e tal. Putz, sim, cara, não. E tipo... Sabe, é tentar realmente pegar o primeiro, repetir de um jeito pior. Era o que eu sempre falava antes do filme estrear. Quando o assunto era Guardiões, eu chegava. Pra eles acertarem, eles têm que pegar o primeiro e evoluir, cara. Não ficar na mesma coisa ou então piorar. E eles me decepcionaram. É isso que é foda, entendeu? É. Uhum. Não, o que eu não gostei, assim, eu achei, como eu te falei, eu achei um filme divertido. Mas, tipo assim, eu acredito que ele ter continuado na mesma coisa foi mais arriscado e vendo agora, que a gente já viu o filme, foi mais errado do que se a gente tivesse tentado inovar novamente. Sim, sim. Saca? É isso que deu a impressão. Foi legal, porque continua a história do primeiro filme, que já era legal, mas pronto, só isso também. Bom. É, ok, tu entendeu? É muito. Algumas piadinhas funcionam, outras não. Sim. Algo assim. Mas quanto à importância que o primeiro teve, não, não teve. Foi. É verdade. Foi triste de ver esse Guardiões 2. É. Ah, tá. Todo mundo cai bem baixo. É triste, né, cara? É, cara. Foi triste, entendeu? Tem um filme aqui, o último filme pra gente discutir, que eu quero, agora o Paulo já falou toda a sua indignação, né, com Guardiões 2. Nossa, agora eu quero saber por que o senhor Juninho não gosta de Homem-Aranha. Opa, agora sim. Cara, agora o bicho vai pegar. Antes dele começar a falar, me posicionei aqui, nem aquele meme do Chapolin, sabe? Que ele tá na escuta, assim. Uhum. Não ouço nada. Precisa colocar os fones, Chapolin. Eu já sabia. Assim, não é que eu não tenha gostado do filme. Já tá errado. Calma. Sacanagem, vai falando. Assim. Não concordo. Eu acredito. Vou começar amansando, né? Uhum. Pra mim, o Tom Holland é o melhor Homem-Aranha, tá? Olha aí. Sim. Olha aí, vamos lá. Gosto, é sim, gosto. É o amor pra bater depois. gosto mais dele do que Tobey Maguire. Sim, gosto. Eita. É. Polêmico. Sabe o que ele acontece? Eu acho que eles reduziram muito o Homem-Aranha a um personagem. Assim, pô, eu entendo que o Homem-Aranha é um personagem decente, sendo que tem que ser toda aquela onda do, de estar na escola, de estar tudo isso. Mas eu acho que eles reduziram. Eles reduziram muito isso a muito isso, sabe? Então, entendi. Tipo assim, o Homem-Aranha já faz parte, tecnicamente falando, dos Vingadores, e a gente tem que ainda ver ele lidando com coisas muito bestas, sabe? Pelo menos pra mim. Então, eu não sei se de repente... Uma coisa que quando eu saí do cinema, eu fui com uma amiga... nós fomos com várias pessoas, e era engraçado que as pessoas mais velhas, né, tipo eu, minha amiga, que tem já 30 anos por aí, a gente saiu, tipo, ok, é um filme legal, mas eu acho que é um filme que as pessoas mais novas vão gostar muito mais do que a gente gostou. Entendi. Sabe? Então, a minha impressão é que ele não foi um filme exatamente para os fãs do Homem-Aranha. Para a nova geração, especialmente a nova geração que assiste Ultimate Spider-Man. Eu cito muito Ultimate Spider-Man porque, cara, é muito diferente, bicho. É muito diferente, saca? Tem umas muito... Nossa, tem umas coisas que são nada a ver do que era realmente, então... Porque o Peter, no início, né, cara, ele era o tiozão de 17 anos, basicamente. É verdade. Pois é, só que eu entendo que a vida mudou. Por exemplo, eu entendo que na época que o Homem-Aranha foi criado, na época que ele foi adaptado, pô, cara, você ser nerd, você ser inteligente dentro do colégio era uma merda. Sim, sim. Saca? Hoje não, hoje é o que as pessoas mais querem. Quem ser nerd é status. Exatamente. É verdade. É muito bizarro isso. Então, tipo assim, eu entendo que algumas coisas têm... Mas eu acho que não precisava ter mudado tanto. Por exemplo, me incomodou muito o Flash Thompson ser do jeito que é no filme. Pode crer. Saca? Caraca. Pra mim ficou muito ruim aquele Flash Thompson. Eu entendi que eles queriam um cara que praticava bullying, independente do que o cara era, raça. Mas aquele cara... Aquele ator que escolheram parece que praticavam nele bullying, né? E não tem cara pois nenhum. É, saca? Não tem cara de quem pratica bullying. Então... Uhum. Não é igual o do Tobey Maguire, que tinha o Joey Mananguera. Que ele é pra porrada. Pois é. Uhum. Eu não gostei também de não ter nem a Gwen Stacy, nem a Mary Jane. Pra mim... Peraí. Não. A Mary Jane. Aquela MJ, não sei se aquilo é Mary Jane pra mim. Eu ainda não... Não é Mary pra nós, mas é a MJ. Era uma das minhas segundas críticas, cara. Primeiro é o Flash, e o segundo é aquela MJ. E aquilo não dá pra engolir, cara. Não, não dá mesmo. Não, eu achei muito, muito, muito nada a ver, saca? Eu gostei do desenvolvimento do personagem, como personagem, mas a história, assim... Eu até simpatizei com o fato dele ser, tipo, namoradinho do Abutre. Até gostei disso, porque você... Aquela cena é boa. Deu uma tridimensionalidade pro vilão, saca? Então, não era só um cara que tava fazendo tráfico, pô. Era o sogro do Homem-Aranha. Então, tipo assim, ficou engraçado e tal, mas... Não sei, cara. Eu acho que faltou demais... E aquela cena pós-crédito do Capitão América, aquilo ali, tirou a minha força vital, cara. quando eu vi aquela cena, bicho, eu ri de nervoso, porque eu fiquei muito mordido. Eu fiquei muito mordido, cara. Bicho, botava uma cena de qualquer outra coisa, sabe? Qualquer coisa. Eu achei muita graça disso, da minha cara também. Porque eu tava esperando um negócio também, tipo, porra, vai ter referência a, sei lá, na época era antes do Thor 3, então Tipo, porra, vai ter referência do Thor, então vai ter referência de Vingadores 3. Mas eu não... tenho uma hipótese. Eu tenho uma hipótese. Por que não botaram nenhuma cena tão importante? Primeiro, era o início de uma parceria entre Sony e Marvel. Era uma coisa que eles iam testar se tava dando certo ou não. Sim. Tipo assim, tudo bem que ele apareceu no Guerra Civil, né? Mas é uma coisa muito nova que eles estão tentando. Estúdios fazendo parcerias num negócio desse, entende? Uhum. Então, eles não iam se arriscar em botar uma coisa que ia ser canônica na história deles. E vai que, entendeu? A parceria acaba, o público não gostou da parceria. Faz sentido. É uma coisa mais assim, de teste mesmo. Piloto de teste. É, entendo. Tipo, além desses dois, duas críticas aí também, que eu também tenho, que é da MJ e do Flash, tem uma terceira, que foi algo que eu também... Primeiro, eu não engoli. E segundo, me incomodou muito no filme o Homem-Aranha ser um mini Homem de Ferro. Pois é. Isso foi, sabe... Mas tu sabia... Tu não sabe é necessário que isso, pra mim. Isso é só pra quem não gosta do Homem de Ferro. Porque eu tenho alguns amigos que gostam, que adoraram. Cara... Tu entendeu? Tipo assim, acontece isso mais pra frente em algumas das sagas que o Homem-Aranha tá incluso, mas não é assim, entende? É, não é tão assim, entendeu? O cara tem uma própria interface pra ele, entendeu? Tem o teu próprio Jarvis dele, tem uma... Ego, quando ele hackeia, né? Aí ela fala que tem 350 modos pra ele da roupa dele. Eu fiquei assim, cara, pra quê, velho? Exatamente. Fora uma quarta crítica minha aqui. Eu gostei do filme, tá? Sim. Mas o CG na roupa dele, muito exagerado, entendeu? Muito. Não é tipo o Homem-Aranha do Tobey Maguire, que faz eu gostar muito desse Homem-Aranha, que tem muito efeito prático na roupa dele. Tem o seu CG, mas não parece que é um CG, entendeu? Nessa nova do Homem-Aranha, parece muito, fica muito claro, desde o Capitão América Guerra Civil. Sim. Que é quase tudo CGI, entendeu? Sim. Poucas partes tem ele mesmo vestido. Isso me incomodou um pouco. Achei exagero também. Aquela cena do ele tá no um beco, que ele vai se vestir e tudo mais. Aquela é agoniante, cara. Sente a diferença na hora. Cara. E se comparar com o Homem-Aranha 2, que tem uma mesma cena no beco, que ele vai se vestindo, nossa, não tem nem comparação, cara. Exatamente. É engraçado, em épocas assim. O filme todo é muito bom, entende? Eu achei, tipo, fora, tirando essa parte de ter sido realmente feito com um público mais jovem, mas o filme, ele é divertido, ele consegue te levar, assim, e tudo mais. Sim. Mas... tem um outro errinho ali, como a gente já citou agora. É. Não, mas tipo assim, não é um filme ruim, né? Sim, exatamente. Eu particularmente odeio, assim, nossa, Não, não é isso. É só que foram coisas que me incomodaram o suficiente pra não me fazer, pra me fazerem criticar. Enfim. Pelo menos não é... Não foi um Liga da Justiça, né? Exatamente. Não vou nem comentar. Porque nós não estamos mais falando sobre isso. Tá bom? Caralho. Deixa. Fine. I'll do it myself. Agora sim. Eu meio que tô numa expectativa pra ver Homem-Formiga e Aranha. De leve. Porque mais pela Vespa do que pelo Homem-Formiga, apesar de que eu goste muito do Homem-Formiga. Evangeline Lilly e Michelle Pfeiffer, algo assim. Elas. Que eu, particularmente, já gostaria de ter visto a Vespa no primeiro filme. Me incomodou ela não aparecer, mas... Pois pelo é. Menos eles corrigiram isso colocando o nome dela no título, né? Uhum. Então... Mas então, realmente tem um... ter um hypezinho pra esse filme. Tipo, o primeiro do tiro e tal e tudo mais. Tem seus problemas lá com o carrinho, os trens da Disney. Mas. Mas eu até gostei dele e tal. As cenas de luta com ele pequeno funcionam. Sim. Sim, muito legal. Bem interessante. E ver ele grande lá em Guerra Civil foi foda. Achei do caralho. Pô, régua, foi incrível. E sabe, dá pra esperar algo bom desse esse Homem-Formiga e Vespa. Porque agora eles dois, né? Com eles dois. Uhum. Achei foda. Não era um filme que, assim, que eu digo, ah, nossa, eu tava esperando, mas, assim, eu vou ficar feliz de ver, assim, eu sei que vai ser um filme divertido que nem o primeiro. E vai ser ok. É isso aí. Cara, é um filme, a Marvel, eles têm uns filmes, assim, que é só pra encaixar entre os filmes chaves. Homem-Formiga Vespa é isso. Sim. Na verdade, todos os filmes do Homem-Formiga foram assim. Encaixar aqui pra ter um filme de um personagem que vai aparecer no próximo filme e pro pessoal só saber quem ele é. É verdade. Que é basicamente o que eles é basicamente o que eles fizeram com Homem-Aranha, de certa forma. É um filme que não tem ligação exata com tudo que eles estão criando. Então, uhum. É só aquele filme pra respirar, pra falar do Thanos de novo. Né? Sim. Verdade. É isso. Mas eu acho que vem depois do Thanos, né? Ou não? Pois é, mas o Thanos, ele vai se encerrar nesses Vingadores? Não se sabe. É uma coisa muito... que a gente tá fazendo uma observação muito técnica, assim, às vezes, em alguns fatores. Mas a gente tem que ver que a Marvel tá fazendo filme pra ser assistido, né, cara? Então, ela tá fazendo ali filmes que não necessariamente tem uma coisa tão elaborada pra história. Muitos filmes são mais pra fazer, como vocês disseram, pra respirar mesmo, assim, pra ter um intervalinho sem ser Thanos e tudo mais. E é assim, é o que a gente fala, o cinema o pessoal vai pra se divertir, não pra ficar analisando técnica. A Marvel tá vendendo, é isso. Basicamente. É, cara. E tá vendendo bastante. Quer dizer, tá vendendo muito personagens que ninguém nem fazia ideia de que existiam. Verdade. E agora isso, o pessoal é mega fã. Isso eles é muito bom. Estão indo pelo caminho certo, cara. Estão fazendo certo. Não, cara. Mas no final a gente gosta de dar uma analisada. Sim. É legal, né? A gente vai ver de uma forma ou de outra, a gente vai ver. É. Muita gente vai gostar e vai quebrar de pau aqui, mas nem de gostou. É. Realmente. Inclusive aqueles que preferem a DC do que a Marvel. Melhor deixar a DC lá. Melhor deixar a DC lá. Ai, cara. Ai, meu Deus. Seu ingrato, você está cuspindo no prato da Marvel. Não, jamais. Que isso. Não, estou extremamente ansioso para filmes como Pantera Negra, Guerra Infinita, Capitão Marvel, saca? Porra, filme que eu tô doido para ver. Filme da Viúva Negra, quero muito que aconteça. É, esse aí eu já não sei. Mas... Roma 9 não é uma coisa lá que muito explorada. Não, nem nos quadrinhos. Verdade. Mas é a escala de Johansson. Precisamos de mais filmes com Scarlett. Quero muito ver. Quero muito ver. Mas enfim. E por favor, cara, que ela não se torne um pendrive no final. Ai, caralho. Ai, meu Deus.